teu olhar. Me perdi de emoção. 4 horas da manhã, eu me declarei seu fã e te dei meu coração. Me perdi no teu sorriso, em seus braços me deitei. Conheci o paraíso que chegou sem dar aviso. No momento em que te amei, meu corpo se fez navegante, seu corpo suado. Eu fui seu amante, eu fui seu amado. Eu fui um gigante, eu fui um menino. Você veio feito estrela brilhar no meu mundo. A cada instante, a cada segundo, você foi chegando e mudou. Da manhã, eu me declarei seu fã e te dei meu coração. Me perdi no teu sorriso, nos seus braços me deitei. Conheci o paraíso que chegou sem dar aviso. No momento em que eu te amei, meu corpo se fez navegante em seu corpo suado. Eu fui seu amante, eu fui seu amado. Eu fui um gigante, eu fui um menino. Você veio feito estrela brilhar no meu mundo. A cada instante, a cada segundo, você foi chegando e mudou o meu destino. Meu corpo se fez navegante, seu corpo suado. Eu fui seu amante, eu fui seu amado. Eu fui um gigante, eu fui um menino. Você veio feito estrela brilhar no meu mundo. A cada instante, a cada segundo, você foi chegando e mudou o meu destino.